Bom dia, queridos, queridas, cada um que tem caminhado com a gente nesse tempo comum de crescimento. Eu hoje queria dar um pouquinho mais de ênfase ao Salmo 119, esse que diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e queria chamar a atenção para alguns fatos desse Salmo como um todo e dessa porção que a gente está lendo. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia inteira. Ele é composto, né, de várias instâncias, né, de vários grupos diversos. Se você olhar, cada um tem oito versos. Cada instância ela está dividida por uma letra do alfabeto hebraico. E no hebraico, em cada verso, dentro de cada estância, se começa com a letra daquela estância. Então, se é Aleph, todos os versos começam com Aleph. Se é Gimel, todos começam com Gimel. E assim vai, né? Se é Num, Num. É um poema, é uma obra muito bonita. É um acróstico também, né? São 22 estâncias com oito versos cada uma. Né, todos na ordem do alfabeto hebraico. É uma obra de literatura muito bonita, né? E cada uma dessas estâncias, em cada verso, aparece uma palavra que está traduzida normalmente como ordenança ou como instrução, dependendo da tua tradução. Mas, na verdade, são nove palavras diferentes para instrução ou ordenança ou lei, que às vezes no português o autor tenta fazer alguma variação, mas que tem uma amplitude muito maior no hebraico do que no, na tradução que a gente faz. Essas palavras para ordenanças, né, ou leis, elas se traduzem, né, como lei, como estatuto, como mandamento, como preceito, como testemunho, como palavra, como julgamento, como caminho, como promessa. E ao colocar essas nove palavras, o que o salmista está tentando é mostrar os vários aspectos disso que a gente acaba chamando de ordenança ou de lei, numa super simplificação e numa complicação para a gente entender. Como eu falei ontem, a lei do Senhor, quando ela é dada, ela não tem o mesmo sentido que nós usualmente pensamos em lei. Quando a gente pensa em lei, a gente pensa em alguma coisa que nos restringe, que nos impede. A lei diz que nós não podemos, ou a lei diz que nós temos o direito. E esses são os dois aspectos mais frequentes quando a gente usa a palavra lei. Na cabeça da gente, alguma coisa que diz que a gente não pode, ou alguma coisa que diz que nós temos algum direito, mais do que o que a gente pode. E definitivamente as ordenanças do Senhor, a lei do Senhor, ou como essas nove palavras que aparecem ao longo de todo o Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, né, de longe, o maior capítulo da Bíblia, elas têm o aspecto de lei, de estatuto, de mandamento, mas também de preceito, de princípio, de testemunho, de palavra dada, de julgamento, de caminho a ser seguido e de promessa a ser esperada. A lei do Senhor basicamente funciona assim. É como se você observasse o mundo ao teu redor e percebesse, como Newton percebeu na física, que o mundo é regido de determinada maneira e que ir contra isso seria tão imbecil quanto ir contra a lei da gravidade, por exemplo, que é uma das leis do Senhor. Ou como você insistir em respirar embaixo d'água. Existe um princípio, existe uma maneira, existe um preceito, existe um testemunho, né, que mostra que não dá para respirar embaixo d'água nem sair flutuando. Existe um modo da coisa funcionar que faz com que isso gere uma série de benefícios. Lei, nesse sentido, é muito mais algo a ser observado, conhecido, buscado, do que uma imposição de fora para dentro que diz o que você não pode ou o que você tem direito. Por mais que em alguns aspectos isso também se inclua. O problema é que quando eu entendo as ordenanças do Senhor, os princípios do Senhor como leis, eu passo a obedecê-los como se obedesse uma lei de trânsito, ó, 60 quilômetros, 80 quilômetros, não estacione, ou aqui pode estacionar. Sua vida fica reduzida aos aspectos mais simples e mais elementares dos princípios que Deus deu. Quando você é uma criança muito pequenininha, sua mãe diz para você não bota o dedo na tomada. É uma lei, é um princípio, é um testemunho, é um caminho a você seguir se você quiser continuar vivo. Agora, se você entendesse que tudo o que a sua mãe ensinou na sua vida, seu pai te ensinou na sua vida, se resume, não coloque o dedo na tomada, seria muito ridículo. Da mesma forma, tentar reduzir a lei do Senhor a um conjunto de regras num manual que diz o que você pode, o que você não pode, e o que você tem direito e ao que você está obrigado, isso ficaria como colocar uma pessoa numa camisa de forças. O prazer que o salmista coloca em seguir a lei do Senhor é fruto, na verdade, de uma adequação da vida àquilo que é um princípio ou modo de ser que leva essa vida a ser, em última análise, uma vida abundante, uma vida prazerosa, uma vida que vale a pena ser vivida. Eu queria dizer para você hoje, eu vou continuar explorando esse salmo nos próximos 2 dias, que isso é o fundamental para você entender. Não é um livrinho de regras, a Bíblia com a sua lei. A lei, esse nome que a gente dá, né, essa ordenança que a gente dá, é muito mais. São princípios de vida, são preceitos, é um caminho a ser seguido, é uma promessa feita a você. Vou dar um exemplo. Por exemplo, existe a lei da gravidade, não existe. Pois eu prometo a você que se você soltar uma laranja da sua mão, ela cai. Isso não é uma coisa que você tem que fazer ou algo que você está proibido de fazer. É assim que funciona. Se você se rebelar contra isso, você vai primeiro se frustrar porque a laranja vai cair. Se você ficar chateado com isso, não vai mudar nada, porque é assim que é. E por isso que Jesus vai chegar e vai falar sobre o jugo que é suave. Ou seja, adequar-se e buscar com tudo na sua vida. Viver uma vida de forma adequada inclui as tecnologias adequadas que a gente usa, comer de maneira adequada, ou seja, o seu sistema digestório foi feito de determinada maneira, existem leis que o regem. É lógico que a gente fica doente porque a gente transgride esses princípios, esse caminho do nosso sistema digestório. A gente sobrecarrega de carboidrato, a gente sobrecarrega de carne, a gente sobrecarrega de coisa que não presta, a gente reduz a quantidade de coisa que a gente poderia digerir, a gente trabalha o alimento de maneira equivocada. E aí a gente não sabe por que minha vida está dando errado. Bom, está dando errado porque você decidiu ir contra as leis naturais do seu sistema digestório. É com isso que o salmista está chamando, nesse salmo, nesse poema tão bem construído, e é isso que ele está falando: venha, dá uma olhada, olha só o que acontece. E no salmo, no versículo que eu queria ressaltar hoje, o versículo 107, diz: depois que ele falou, a tua lei é boa, ela é uma lâmpada para meus pés, ela ilumina meu passo, ela mostra, eu clarei o caminho que eu estou seguindo, e eu prometi, sob juramento, que eu vou cumpri-la. Ele fala: passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Mais uma palavra para a instrução. Ou seja, Deus prometeu que se você fizer determinada coisa do jeito que ela foi feita para ser feita, as relações interpessoais, o jeito que você come, a maneira como cria filho, a tua vida vai ser preservada. E ele fala: passei por muito sofrimento. O que que causa esse sofrimento que o salmista, o que que nos causa esse sofrimento? Duas coisas são fontes de sofrimento. Uma, o tempo que a gente se rebela quanto à adequação da vida da gente àquilo que é o jeito que o mundo foi feito, que a ordem foi montada, que as relações são feitas para ser vividas. Outro é que é o seguinte: a grande parte do mundo vive em rebelião em todos os sentidos. As pessoas não são só rebeldes porque elas são marginais. Elas são rebeldes no jeito de comer, no jeito de se relacionar, nas relações entre homem e mulher, nas relações entre pai e filho, entre mãe e filha, nas relações entre comércio, as relações de vizinhança, as relações de trânsito, as relações com o meio ambiente. Cara, tudo parece virado de cabeça para baixo, as pessoas basicamente insistindo em viver em rebelião. Óbvio que se você trabalha no sentido da minoria, a maioria vai querer normalizar, naturalizar alguma coisa que não é natural. E quem tiver na frente, não tenha dúvida, vai sofrer. Mas o salmista levanta a sua voz e fala: Senhor, preserva a minha vida, conforme a tua promessa. E ele vai dizer: eu não vou me desviar dos teus preceitos. A única esperança que lhe sobra é olhar para Deus e falar: Senhor, então cumpre as tuas promessas, por favor. Eu vou parar por aqui no Salmo, porque eu acho que isso já te dá uma luz. Só te peço, por favor, não tenta reduzir a lei do Senhor a um manual de instruções, a dizer o que pode e o que não pode. Isso até você vai encontrar. Mas é muito mais do que isso. São as promessas do Senhor. Faça de tal forma que vai dar tal resultado. Coma de tal maneira. Ande de tal forma. Relacione-se com sua esposa, com seu esposo, com seu amigo, com seu vizinho, com seu próximo, tal. Isso tudo não é pode, não pode. É assim, olha, é assim que funciona bem, tá? E eu fico olhando alguns de nós que somos. Eu tenho particularmente, assim, eu gosto muito de manual de instrução de equipamento. Até tem um lugarzinho aqui em casa onde eu guardo esses manuais para referência a qualquer momento. O duro é quando você reduz a lei do Senhor a um manualzinho. Não é, não. É mais do que isso. É a vida inteira para você observar, aprender, se submeter e esperar que a promessa se cumpra. Bom, a gente vê Deuteronômio 32, que é o fim do fim, né? Do Pentateuco. Essa é uma porçãozinha que a gente leu hoje de uma música enorme que o Moisés escreveu e que cantou diante do povo no momento em que ele está passando a liderança para o Josué e que ele está se encaminhando para morrer. E ele fala: ouça, terra, as minhas palavras, que o meu ensino caia como chuva. Proclamarei o nome do Senhor, ele fala, ele é a rocha. E ele fala: no entanto, os seus filhos têm agido corruptamente para com ele, não como filhos. Que vergonha. Moisés, de novo, vai insistir, ele vai fazer essa música toda, vai falar diante do povo, vai dizer assim: ó, prestem atenção. Depois eu recomendo, abre lá o capítulo 32 e leia. Ele fala: recomendo que vocês leiam isso. Guardem isso na sua cabeça, porque é aqui que vai ter vida. Se você perceber como essa retribuição ruim ao Senhor, como rebelar-se contra esses princípios, a lei e a promessa do Senhor, só vai causar sofrimento para você. Para de brigar, para de lutar, meu irmão, minha irmã. É isso que ele diz, basicamente. E Paulo, no texto de Romanos de hoje, Paulo também está terminando a carta aos Romanos e fala: olha, eu estou absolutamente convencido de que vocês estão cheios de bondade, cheios de boa intenção no coração, plenamente instruídos e são capazes de se aconselharem uns aos outros. O que nos capacita a dar conselho um para o outro não é o eu acho. Presta atenção quantas vezes por dia você diz eu acho, eu acho, eu acho, eu acho. Sinceramente, A minha impressão é que a maioria das pessoas acha demais para saber tão pouco. Sabe-se tão pouco, conhece tão pouco dos princípios, da promessa, do amor, da misericórdia do Senhor. E aí, sabe o que quer dizer o seu eu acho normalmente? É uma bola fora baseada no senso comum, ou no que você aprendeu com os seus pais, ou com o que você aprendeu com a escola, ou com o que você aprendeu com o governo. Eu acho normalmente é bola fora. Uma boa disciplina é dizer menos eu acho e saber que aquilo que eu fiz com a Giovana quando era pequena, eu sempre dei instruções para ela, desde pequenininha, e de maneira muito autoritária até os 5 anos, de maneira muito dura até os 5 anos, de modo que ela não botasse o dedo na tomada. Mas eu sempre ensinei a ela que tinha uma regra que eu não estava escapando dessa regra de jeito nenhum. Que era a regra dos três porquês. Que era um jeito nosso dela primeiro se preparar para questionar tudo. Quando lhe dão uma ordem, você sim deve perguntar por quê? E se alguém lhe diz o porquê, mais uma vez, e por quê do porquê? E depois, mais uma vez, o porquê do porquê do porquê. Eu falava com ela: olha, se algum dia eu disser para você não porque não, sim porque sim. Eu ensinei ela pequenininha a falar não, porque não, não é resposta. Tanto vale para mim quanto vale para ela. Se tem um não, tem um porquê. E esse porquê tem que ser muito bem explicado. Por isso os três porquês, né? Tem que ter uma boa razão. Se eu não conseguir explicar para uma criança de 5 ou 6 anos, se eu não conseguir explicar para um jovem muito mais inexperiente do que eu, um belo porquê, eu esteja fazendo alguma coisa, das duas uma, ou é algo a ser questionado, ou é para rir na minha cara. Às vezes eu falo alguma coisa assim, os amigos dão risada de mim e falam coisas, e eu esqueço, eu tenho uma memória que é uma porcaria, aí eu esqueço uma coisa qualquer, e aí vai virar piada. Agora, se alguma coisa está sendo dita, cobre que a pessoa esteja plenamente instruída para dizer eu acho. Muito melhor você dizer eu penso isso por causa disso e por causa daquilo, que é por causa daquilo outro. Ai, mas aí fala muito. Pois é, é melhor do que sair fazendo bobagem dizendo eu acho. E por que que a gente deve buscar conhecer a lei do Senhor, aplicar os seus princípios, meditar sobre ela? Para que a gente não use o senso comum no lugar daquilo que pode nos fazer felizes e dar para a gente o acesso às promessas do Senhor. Paulo fala: olha, eu acho que vocês estão capazes de aconselhar uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu escrevi com bastante franqueza para que vocês pudessem se lembrar novamente desses princípios. E eu fiz isso por causa do meu amor a Jesus. Portanto, a minha grande glória é em Cristo. Eu não me atrevo a falar nada, exceto aquilo que Jesus, o Cristo, realizou por meu intermédio. E ele fala: e olha, eu não fiz isso tirando vantagem do aprendizado de pessoas sobre outras pessoas. Na verdade, eu sempre tentei foi abrir a porta para que todos possam entrar e se tornarem parte desse povo predileto de Deus, que é aqueles que têm na sua lei uma grande alegria. Que Deus abençoe, que seu dia seja muito bom e que a gente possa seguir, né? Olhando, observando, conhecendo, aprendendo. Não um manual de instruções, mas aquilo que pode nos dar vida. Bom dia.